não posso deixar outra noite passar vazia, sem direito a nada ver a madrugada fria. Quero ser amada com a primazia de uma namorada no primeiro dia. Eu não posso deixar nosso sonho ficar perdido, tão abandonado, coitado, ser esquecido. Você foi flechado pelo meu cupido, de direito e fato, sou teu prato preferido. Você me tocou e me fez mulher, você me ensinou, pode levar fé. Não dá pra disfarçar o meu sentimento. E foi tanto amor que eu fiquei assim. Todo dia quero, sempre digo sim. Coisa que não sai mais do meu pensamento, amor. Acorda, meu amor, que eu tô doidinha pra te namorar, pra te beijar, pra te abraçar, pra te fazer feliz a noite toda e pela vida inteira. Acorda, meu amor, que eu tô doidinha pra te namorar, pra te beijar, pra te abraçar, pra te fazer feliz a noite toda, pela vida inteira. Eu não posso deixar nosso sonho ficar perdido, tão abandonado, coitado, ser esquecido. Você foi flechado pelo meu cupido, de direito e fato, sou teu prato preferido. Você me tocou e me fez mulher, você me ensinou, pode levar fé. Não dá pra disfarçar o meu sentimento. E foi tanto amor que eu fiquei assim. Todo dia quero, sempre digo sim. Coisa que não sai mais do meu pensamento.